é destaque. Está no Expresso. Programa Expresso aqui na sua pássaro da Ilha FM, está no ar mais uma edição do Programa Expresso, né? E hoje estou recebendo aqui nesse bloco do programa o Jefferson Franco, pré-candidato pelo PSDB a prefeito de Tapiratiba. Primeira vez que o Jefferson participa aqui do programa. Jefferson, seja muito bem-vindo ao Expresso. 11:54, ainda é bom dia, né? Bom dia, Jefferson. Bom dia, Antônio Cláudio, e um bom dia também a todos os ouvintes aí da Pássaro da Ilha, do Programa Expresso, que vai nos acompanhar durante esse período aí. É, audiência muito grande hoje lá em Itapiratiba, né? A gente sempre tem uma audiência legal em Itapiratiba, mas hoje imagino que mais ainda pela sua vinda ao programa, né? Então, nosso abraço, nosso carinho pro pessoal de Itapiratiba. Tá joia. Comecei aqui, quando você entrou no estúdio, já perguntei, né? Problema de água lá em Itapiratiba hoje, porque parece que não acaba nunca esse problema, né, Jefferson? Eu já imaginava que ia ser a primeira pergunta mesmo. Não tem como fugir. Não tem como fugir. O problema da água de Itapiratiba é um problema crônico já. A gente não pode falar que ele é desse ano. Enfim, ele é um problema crônico. Porém, vou tentar contar um pouco da história da água de Itapiratiba. Na década de 50, nós tivemos o saudoso prefeito Jonas Scaff, foi quem fez a primeira estação de tratamento de água de Itapiratiba. A década de 50. 50. Então ele foi quem construiu a estação de tratamento de água e fez toda a parte de distribuição, de adutora, enfim. Toda essa primeira rede de distribuição foi feita por volta de 1950. De 1950 para cá, o que foi feito, muito pouco foi feito. E tudo que foi feito de melhoria foi feito na administração de 2005 a 2012. O que aconteceu? Teve até um fato histórico na cidade que numa vinda do governador, ele até declarou, falou assim, ó, esse dia vai ser o dia da água. Foi o dia que ele veio e assinou um convênio para a construção da nova estação de tratamento de água. Ali foi dado o primeiro passo na solução do problema. Enfim, a gente sabe que os recursos são escassos e que a prefeitura não tem recurso suficiente para poder resolver o problema de vez. Então foi feito um projeto, e nesse projeto estava incluído que seria construída uma nova estação de tratamento de água, depois os próximos passos seria as adutoras, depois entraríamos na rede de distribuição de água. Enfim, o primeiro passo foi dado, a estação de tratamento de água foi construída e toda moderna, foi modernizado os equipamentos, só que aí parou de novo, parou. Entendeu? Parou, mas nenhum tipo de investimento foi feito, nem por parte da prefeitura, isso eu falo inclusive da atual administração, não foi feito nada por eles nesse sentido de melhoria. E não, também não foi buscado nenhum tipo de recurso. Qual que seria a próxima etapa? Conseguimos recurso do governo estadual para construir a estação nova. Sim, agora o próximo passo é trocar a canalização do centro, que é uma canalização da década de 50, é esse. Eu tenho que buscar recurso. A prefeitura, isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo. Nessa atual administração não vem acontecendo. Exatamente, entendeu? Então tudo aquilo que foi feito de empenho para uma solução da água foi parado na atual administração. O que acontece? A prefeitura não tem recursos para trocar a canalização? Não tem. E a gente sabe que não tem. Mas tem que ter força política, seja federal, seja estadual, tem que ter força política para buscar o recurso lá. Vamos ser bem claro com a população de Itapiratiba. Isso é um problema que não vai ser resolvido do dia para a noite, né? Com essa falta de recursos que tem, falta de dinheiro que o governo todo dia está cortando gastos lá, não vai ser resolvido tão cedo. A população de Itapiratiba ainda vai sofrer muito tempo com a questão da água. Sendo o Jefferson prefeito, o Chico, o Zé, o Pedro, esse problema não se resolve tão fácil. Eu não diria que é fácil. Só que também ele é resolvível. Dá para resolver. Dá para resolver com certeza. Como então? Buscando recurso. Uma administração sem nenhum tipo de influência, sem nenhum tipo de entrada no governo estadual ou no governo federal, ela jamais vai conseguir recurso. A gente sabe que é assim que funciona. E o PSDB hoje, de Itapiratiba, ele tem muita influência no governo estadual, enfim, a gente tem entrada, tem como conseguir recursos para Itapiratiba. Nós fizemos isso com João Carlos à frente da prefeitura de 97 a 2000 e depois de 2005 a 2012, com o governo a favor, o patrimônio da prefeitura cresceu em 35 milhões de reais em investimentos feitos pelo governo do estado, entendeu? Então a gente tem uma história, quem é itapiratibense sabe disso, que quem conseguiu recursos para Itapiratiba realmente sempre foi o PSDB. o grupo do PSDB. Sempre foi o grupo do PSDB. Tá, a gente já passou pela fase da água, agora vamos voltar. Já acabou? Porque, depois a gente volta nele, que eu tenho certeza que o pessoal vai mandar perguntas. Mas vamos lá, Jefferson, quero primeiro, né, que já passamos por essa parte, saber quem que é o Jefferson. Quem que é o Jefferson Franco, né, pro pessoal do Itapiratiba, todo mundo já te conhece, mas pessoal aqui da região, quem é o Jefferson Franco que quer ser prefeito de Itapiratiba? Ah, o Jefferson Franco, olha, é um homem de 39 anos de idade, casado com a dona Isabel e pai da Ana Carolina e do Matheus. É um sonhador que sonha com um futuro melhor, não só para minha família, mas para todas as pessoas da minha cidade. Itapiratiba é um lugar que eu amo, que eu escolhi para viver a minha vida até o final dela e quero lutar por ela, independente de política, independente de que seja, eu serei um guerreiro em prol da população de Itapiratiba. Por que entrar na política para essa vontade de fazer o melhor para Itapiratiba? Não é o que todos dizem, Jefferson? É o que todos dizem, mas por que entrar na política? Hoje, se você for conversar com alguém sobre política, principalmente no cenário nacional que vem acontecendo, que a gente tem visto acontecer em Brasília, as pessoas falam assim: ah, não, mexer com política, você tá ficando louco, só tem bandido nesse meio, só tem sujeira nesse meio, para que se envolver com isso? Mas eu penso ao contrário. Eu penso assim: se você tem, eu vou fazer uma parafraseando, se você tem um copo cheio de água suja, usando a água de novo do Itapiratiba, para você limpar esse copo, como é que você tem que fazer? Você vai jogando água limpa, até que vai chegar uma hora que vai expurgar toda a sujeira e que vai sobrar no copo é água limpa. Se você tem hoje uma política suja a nível nacional, ou seja, de qualquer tipo, que a pessoa desacreditou da política, como é que eu faço para limpar isso? Colocando pessoas de bem. Eu conheço a minha índole, sei que sou uma pessoa de bem. Se eu acho que eu posso fazer melhor do que as pessoas que estão hoje no poder estão fazendo, é meu dever, eu não posso me abster disso. É meu dever de me colocar, pelo menos, à disposição da população. Se eles entenderem da forma que eu entendo, se eles perceberem que eu sou um bom candidato, eu estou aí para ajudar. O grupo do PSDB lá, todos te apoiam ou tem algumas outras linhas de pensamento? O ex-prefeito João Carlos te apoia, né? O ex-prefeito João Carlos me apoia, com certeza. Mas tem algum outro grupo lá que apoia outro nome? Não, muito pelo contrário. O que a gente tem é partidos nos procurando para se coligar com a gente, entendeu? Não é questão de PSDB, ou PPS, ou PT. O que a gente tem hoje é uma situação caótica no município de Itapiratiba que precisa de um plano de salvação. Antônio Cláudio, se a gente não unir as pessoas de bem da cidade, seja ela de que partido que seja, a gente precisa unir e bolar um plano de salvação para a cidade. Enquanto a gente ficar se degladiando entre guerrilha, fazendo essas guerras de trincheira, a cidade vai ficando. Então, acho que independente do partido, independente da situação econômica da pessoa, ela tem que se aliar num bem comum, em prol dessa causa, entendeu? E é por isso que eu estou nisso. De outra maneira eu não estaria, de outra forma eu não estaria. E eu tenho visto que as pessoas têm se unido a gente nessa batalha. E o que é bonito, e o que tem me motivado a continuar nisso. Muita gente dizia, um ano atrás, eu ouvia muita gente dizer: ah, o João Carlos que vai voltar e vai ser o candidato. O que aconteceu nesse meio tempo que o João Carlos saiu de cena e colocou você, o Jefferson, como pré-candidato, possível candidato aí à prefeitura de Itapiratiba? O grupo do PSDB em Itapiratiba, ele tem uma história bem, bem antiga. O João Carlos foi prefeito a primeira vez em 1997. Olha quanto tempo se passou de lá para cá, né? Então ele foi de 97 a 2000. Ele fez grandes melhorias para a cidade nesse período. Inclusive o Jardim Renascer começou a construir nesse primeiro mandato dele, onde deixou 43 casas no nível de laje. Depois ele perdeu a eleição e entrou um outro grupo político. Esse outro grupo político pegou, deixou as casas que estavam abandonadas, deixou a lagoa de tratamento de esgoto que estava construída pela metade, parou a construção, parou a obra, ou seja, tudo aquilo que havia sido começado de progresso de 97 a 2000 foi abandonado na administração de 2001 e 2004. Em 2004 a população viu que o melhor era o PSDB, elegeu João Carlos de novo. Ele entrou em 2000, a partir de 2005 e ficou até 2012. Como eu disse, foram mais de 35 milhões que entraram para o patrimônio da prefeitura. Ele construiu cerca de... O Jardim Renascer inteiro foi construído na administração dele. O Urbano Brock, enfim. Se hoje tem alguma referência de quem constrói casa popular, é o PSDB com João Carlos de Oliveira. Então, existe uma história. Existe toda uma história política do PSDB e do João Carlos como líder do PSDB. Só que existe também, o Antônio Carlos, uma sucessão. Ninguém é para sempre também, entendeu? A, a, A política não pode ficar vinculada ao nome de uma pessoa, mas tem que ficar vinculada ao nome de um grupo político, até porque sozinho ninguém faz nada. E em nome desse grupo político, o João Carlos está junto com a gente. Então, o João, ele não é o candidato? Não é o candidato, mas ele faz parte do grupo, entendeu? Vai ser uma continuação do que o PSDB sempre fez para Itapiratiba. Já tem perguntas chegando aqui para você, viu, Jefferson? Vamos lá. Vamos lá, ó. É, deixa eu só ver o nome dela aqui. É, bom dia, sou de Itapiratiba, me chamo Kelly Guerra. Gostaria de fazer uma pergunta para o pré-candidato Jefferson. É, o que ele achou da atitude dos vereadores de ter postado no Facebook o caso da merenda escolar? Gostaria de saber quais providências você, Jefferson, tomaria num caso desses. Se ele não achou que alarmou muito as mães e a população para um caos político, diz aqui a Kelly Guerra. Qual que é a tua resposta para Kelly, Jefferson? É, essa questão aí foi uma coisa muito recente. Foi postado ontem. Ontem, né? Pela por volta das 8 horas. O Daniel, né? Aline e o Daniel que postou fotos de produtos vencidos na merenda escolar. Respondendo, eu vou responder a pergunta da Kelly e depois eu vou colocar meu posicionamento a respeito. Ela pergunta se eu acho correto o que eles fizeram de postar as fotos. Eu acho super correto, até porque a administração pública tem que ser transparente. Então todos os atos da prefeitura são publicados, todos os atos do vereador são publicados também. E um fato dessa magnitude não pode ficar escondido. Não dá para querer vincular isso com eleição que vem chegando. Porque se tivesse acontecido ano passado, há dois anos atrás, com certeza os vereadores que tomaram conhecimento disso não deixaria passar em branco. Agora, além de postar no Facebook, existem outras coisas que devem ser feitas? Sim, eu acho que cabe denúncias ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, e tudo isso com certeza, conhecendo esses dois vereadores da forma que eu conheço, eu acredito que essas medidas serão tomadas. Agora, e quanto ao fato em si, o que aconteceu com a merenda? O que chegou para a gente é que eles foram fazer uma... os pais reclamaram. Sim. E eles foram fazer uma vistoria, foram fazer uma fiscalização. Duas escolas, né? Pelo duas que escolas. Eu acompanhei na postagem deles lá. Isso. Arroz, feijão, né? Eles fiscalizaram apenas os itens que são considerados de não perecíveis, que seria arroz, feijão, macarrão, enfim. Esses produtos, o que eles dizem é que estavam para ser manipulados, é o produto que ia ser usado. A prefeitura soltou uma nota de noite, eram as 11 horas da noite de ontem, dizendo que esses produtos estavam lá para ser retirados, que não iam ser utilizados e que o alarme estava sendo feito à toa. Mas você veja bem, um produto que venceu em outubro de 2015, ainda estava na prateleira em abril de 2016, então, a gente pode até... não adianta tentar tampar. Tudo bem, então a gente não ia usar isso. Ah, não ia usar? Não. Então por que comprou a mais a ponto de sobrar? Ou será que o fornecedor está entregando vencido? Ou será que aí começa a surgir uma de dúvida? Ou será que ele entregou com prazo de validade muito próximo que não deu tempo do da consumação? Então, ou seja, se for irresponsabilidade de estar se servindo merenda estragada, merenda com prazo de validade vencido, ou... Sim, tá, tudo bem, isso não é. Então tá bom, mas é o que então? Então é irresponsabilidade por comprar mais do que você realmente vai consumir. Ou é irresponsabilidade por não ter fiscalizado a hora que chegou. Não dá pra fugir. Ou ele tá sendo irresponsável servindo. Tá acontecendo. Ou ele tá servindo irresponsavelmente, ou ele não tá fiscalizando a entrada dos alimentos. Quando eu falo ele, é ele a administração. É prefeito, seus diretores e todas as pessoas que estão na ponta do processo. E fica uma dúvida. Os produtos fiscalizados eram produtos. Eles são conhecidos como não perecíveis. Por quê? Porque eles têm um prazo de validade extenso. Um arroz, um feijão, hoje, o prazo de validade dele é grande. Agora, como será que está sendo servido carne, a salsicha, enfim, esses produtos com prazo de validade bem mais próximo? Mais curto, eles, né, não chegaram a ver. Mas só que dá uma sombra na população, porque quando você fala de produto vencido, você fala, seu arroz está vencido? Você chega na prateleira da sua casa, vem, abre o armário da sua casa, seu arroz está vencido, você pode olhar que o resto tem mais coisa vencida ali. É. Porque geralmente você compra tudo junto, né? Compra tudo junto, né? E os outros vêm primeiro, né? É, então o pessoal da prefeitura aí de Itapiratiba, o pessoal responsável por essa fiscalização, vale a pena dar uma olhadinha, né? Com certeza. De repente tem outros produtos também, né? Próximos de serem vencidos ou já vencidos. Ô, Jeff, você foi o diretor de planejamento e controle lá da prefeitura de Itapiratiba, né? Por oito anos. O que você deixou de legado nesse período? O que você deixou para Itapiratiba ocupando esse cargo, essa função? A diretoria de planejamento e controle era uma diretoria abrangente, né? Muito. Acaba sendo fazendo atuando em todas as áreas, né? É, tipo, parece que esse desenho, né, de faroeste lá, que o xerife é o farmacêutico, que é o coveiro também. Então, na prefeitura eu sempre trabalhei dessa forma, eu sempre atuei, e atuo hoje na prefeitura de Caconde, ocupando um cargo semelhante. Dessa forma, ou seja, estou em todas as áreas. Eu sempre ajudei no financeiro da prefeitura, no departamento de licitações. Eu fui pregoeiro da prefeitura de 2006 até 2012. Nós implantamos o pregão presencial lá. Esse é um legado, porque a lei do pregão, ele é de 2002. E de 2002 ela podia ter sido implantada, ela não foi. Apenas em 2005, quando o nosso grupo assumiu a prefeitura, foi se capacitar uma equipe para em 2006 implantar o pregão presencial. As compras reduziram de valor de uma forma astronômica. Foi uma grande economia que nós pudemos proporcionar para o município. E de 2002 para cá, depois que você instalou, você não tira mais. Então esse é um grande legado. Além de 8 anos trabalhando, tem muita coisa para contar. Tem mais perguntas chegando, muita gente mandando aqui, agora tem umas perguntas aqui, vamos ver o que você vai responder aqui para esse nosso. Primeiro eu vou começar aqui com uma pergunta do vereador, o Adilson, vamos, deixa lá. Eu achar aqui a pergunta do Adilson aqui, que enviou perguntinha para você. Pergunta de Adilson Rodrigues, vereador aí. Jefferson, em abril de 2012, venceu um convênio dos professores estaduais com o município e somente foi renovado em 14 de dezembro de 2012, gerando uma dívida de mais de R$429 mil, que foi negociada e está sendo paga. O mesmo procedeu com o INSS, em mais de R$1.300.000 do INSS de dívida pela falha, cujo auto de infração da Receita Federal foi assinado em 15 de junho de 2012, fatos que já foram condenados em primeira instância no Ministério Público. Você não viu e nem alertou destas graves falhas? Por quê? Pergunta aqui o Adilson Rodrigues, lá de vereador de Itapiratiba. Aí nós vamos ter que responder por partes, né? Ele perguntou fez duas perguntas, né? Isso. Uma a respeito do convênio. O convênio realmente venceu e depois ele demorou a ser assinado, estava num período de eleitoral, enfim. Depois teve um manifesto das professoras, não ia ser assinado, teve um manifesto das professoras em dezembro, elas pedindo que fosse assinado, e foi assinado. E a dívida que ele cita foi algo que ficou nesse período do vencimento do convênio até a data da renovação dele em dezembro. Mas isso era um fato que inclusive o atual prefeito, ele era o presidente da Câmara. Era um fato conhecido por todos, não foi feito nada que a população não soubesse, que os professores não soubessem e que aqueles que estavam detentores de cargo público, como era o caso do atual prefeito, não soubessem também. Então não foi feito nada às escondidas, era conhecido por todos. A outra pergunta que ele faz, que eu acho que merece maior explicação, que é do INSS, o que aconteceu com o INSS? Algo que eu acho que Itapiratiba inteiro deve estar se perguntando, e as notícias que chegam é sempre contraditória, cada um conta a história da forma que ela acha que entende. Mas enfim, o INSS se apoderou de recursos da prefeitura. Eu não vou saber te precisar valor, tá? Eu vou te falar algo próximo, aproximadamente. Então foi de aproximadamente R$600 mil que o INSS pegou da prefeitura de Itapiratiba sem que fosse devido. Eram recolhimentos feitos dos vereadores, do prefeito e do vice-prefeito, ou seja, cargos eletivos. Não era obrigatório essa retenção, esse pagamento de INSS, e foi feito o pagamento em outras administrações. Se não me engano, foi na administração do Zudão que começou isso. Foi, nós estamos falando aí de antes de 97. Então, enfim, aí começou a se recolher esse imposto indevido. Depois, quando na nossa administração foi verificado que a prefeitura pagou R$600 mil a mais para o INSS, nós entramos com um processo pedindo a devolução. Certo. E aí nós fomos orientados a fazer a compensação, ou seja, você vai pagar menos do que você pagaria no mês, compensando isso que a prefeitura já tinha pagado a maior. Com orientação, entendeu? Já. Com orientação jurídica. Tá. Foi feito dessa forma. E assim foi procedido. Ou seja, fizemos a retenção de um valor. Ou do mesmo valor que eles haviam retido indevidamente. Essa retenção ela foi questionada na justiça e, como ele disse, foi perdida em primeira instância, mas ela está em grau de recurso. E enquanto estava sofrendo, enquanto ainda está tramitando na justiça, o INSS veio e aplicou uma multa. Que é esse aí que a gente vai chegar nesse valor que ele deu. Ele fala de 1 milhão e pouco, né? Isso, porque o que é esse 1 milhão? É os 600 mil que eles tinham pego indevidamente. 1.300.000 reais. É, são 600 mil pego indevido, mais uma multa, e a multa do INSS é de 100%. Então eles aplicaram uma multa de 100%, chegou nesse 1.300.000. Acontece que o processo ainda está tramitando. E a prefeitura ainda pode vencer esse processo. E o processo da multa, a contestação da multa, também foi feita. E nós saímos em dezembro com o processo iniciado, contestando a multa. E o que o atual prefeito fez? Quando ele chegou, ele viu isso tudo e assumiu a dívida. Ele chegou e falou, ah, realmente deve, vem cá, vamos conversar, negocia, eu pago. Por que que ele fez isso, Antônio Cláudio? Para que hoje ele pudesse, de repente, lançar uma pergunta dessa acusando de improbidade administrativa a atual administração. Por quê? Qual que seria o papel do atual prefeito? Ele tinha que ter mantido os processos. Ah, não, aplicou a multa, aplicou, mas o processo ainda está tramitando, tá, nós vamos tocar esse processo até o final. Não e vamos pagar, vencer. Tocar o processo, né? Se perder, tudo bem, se perder tem que pagar, mas o processo estava tramitando. Nós vamos tocar o processo até o final e lá na frente, se a prefeitura perder, a gente paga, mas a gente tem uma chance, uma enorme chance de vencer. Ele não fez isso, e não fez isso por questões políticas. Entendeu? Que hoje ele pode falar assim, ó, o João Carlos deixou 1.300.000 de dívida. Isso ele fala todas as vezes que ele vem aqui no programa. É, fala de muitas dívidas. É conhecido. Bom, então é só essa única dívida que o João Carlos deixou aí pro Utiliza ou outras dívidas também foram deixadas da administração passada pro Utiliza? É, vamos lá. Então, em janeiro de 2005, perdão, o João Carlos assumiu, o João Carlos e o grupo do PSDB assumiu a prefeitura. Para você ter uma ideia, não sei se você tem esse conhecimento, mas existia 11 milhões de dívida, o orçamento da prefeitura era de 12. Então, mais de 90% do orçamento anual estava comprometido com dívidas de longo prazo e dívidas de curto prazo também. Esse é o cenário financeiro. Ele pegou ainda a prefeitura sem energia elétrica, pegou a prefeitura sem telefone e pegou a prefeitura sem internet e funcionando com gerador alugado com parcelas atrasadas do aluguel do gerador. Era essa a situação que nós pegamos. Pra você ter uma ideia, quando nós assumimos dia 1º de janeiro de 2005, eu tive que pegar o computador da secretaria e fazer um gato, porque a polícia militar era colada com a prédio da prefeitura, nós fizemos um gato na energia da polícia para poder ligar o computador que ia iniciar os trabalhos daquela administração. Essa foi a situação que nós pegamos a administração, a prefeitura, em 2005. Mais de 90% do seu orçamento comprometido com dívidas. Pois bem, pagamos todas as dívidas? Não. Não dá para pagar. Era uma coisa que quase que impagável, mas foi parcelado e veio se pagando. Nós entregamos em 2012 com cerca de 5 milhões de dívida, pegamos com 11, que representava mais de 90% do orçamento. Entregamos um orçamento de 30 milhões de reais, passamos o orçamento de 12 para 30. E deixamos 5 de dívida. 5 milhões de dívida de 30 milhões é 6%. Então você acha que isso que o Utiliza fala hoje é mais um jogo de política? Aí o Utiliza assumiu com 5 milhões de dívida. Tudo bem, mas nós pegamos com 11. Entendeu? E olha a representatividade de 5 milhões para 30 de orçamento e de 11 para 12. E sem contar que dos 5 milhões que ficou de dívida, ficou 1,5 milhão no caixa para pagamento das despesas de curto prazo. Então o que se tinha era cerca de 4 milhões de despesas de longo prazo. Esse era o cenário. Jefferson, tá mudando de assunto aqui, mas vamos lá, vamos acompanhar aqui, Jefferson. É pergunta do Alessandro, viu? Não é do Jefferson. Jefferson é quem tá aqui. Pergunta aí pro Jefferson. É o Alessandro que tá fazendo a pergunta. Como candidato a prefeito de Itapiratiba, cargo que demanda muito contato com a população. Atenção no atendimento, participação com a comunidade. Você tem esse perfil? Você vai se adequar a esse perfil? Acho que o nosso ouvinte aqui, o Jefferson, não está achando você um cara muito popular. Alessandro, né? Alessandro, isso, me perdoa. É que ele colocou aqui Jefferson depois que ele disse que é o Alessandro. O Alessandro não está achando você um cara muito popular para lidar com a população. Você tem esse perfil? Você vai ter que se adequar então a esse mais popular aí? Depende muito do que é visto como popular hoje, né? Respondendo a pergunta dele, quando ele pergunta desse contato com a população, eu não consegui entender se ele está perguntando a respeito da eleição ou a respeito da administração. Talvez hoje você trabalha na prefeitura de Caconde. Trabalho talvez seja essa Caconde. Distância que ele quis dizer, que você talvez fique mais em Caconde do que em Itapiratiba. Responda, se for isso, responda. Então favor. Vamos lá. Mas enfim, a administração pública, ela é do povo e para o povo. Então aquele que estiver à frente dela, e só corrigindo, eu não sou candidato a prefeito, eu sou pré-candidato. Tá? Então aquele que estiver à frente da administração, seja eu, ou seja aquele que a população entender que é o melhor para a cidade, o mínimo que se espera dele é que ele atenda bem a população, que é essa que realmente necessita dos cuidados da prefeitura. E isso é um compromisso que eu tenho. A pessoa chega caso concreto, a pessoa chega no hospital, se você atende ela bem, você já resolveu metade do problema dela. Depois você vai tratar clinicamente dela. E o que a gente vê hoje não é isso. A pessoa chega no hospital e ela é maltratada, ela é mal recebida. E aquilo que poderia melhorar, a pessoa acaba piorando. Então, na administração não é diferente. O gabinete vai estar aberto, com certeza, para receber toda a população, e o bom atendimento vai ser o lema da administração. Como é que o servidor público de Itapiratiba é tratado hoje? Ele é valorizado, Jefferson, na sua opinião? Eu acho que não. Hoje a gente tem um quadro na... pegar o quadro de funcionários da prefeitura, você vai encontrar muitas pessoas com desvio de função. Tem pessoas que eram para estar trabalhando numa área, estão trabalhando em outras, sendo reaproveitadas e valorizadas nesse sentido, entendo que sim. Só que isso precisa de uma reforma administrativa para poder resolver a situação desse pessoal. Então, todo esse pessoal que está alocado em área diversa daquela que ela prestou concurso, mas que ela realmente desempenha muito bem a sua função naquele cargo, tem que ser valorizado, tem que ser reorganizado. E isso é uma coisa que eu me comprometo a fazer também, entendeu? É uma coisa que já é de nosso conhecimento. Essa primeira parte aqui do programa, a gente falou o nome do João Carlos várias vezes, né? Sim. O João Carlos vai ter um cargo garantido, caso você passe pelas prévias do PSDB, seja candidato, realmente vença as eleições, ele tem um cargo garantido aí na sua administração? Eu não sei se o João Carlos, eu nunca conversei sobre isso com ele, não sei se ele teria interesse de ter um cargo na prefeitura, mas independente disso, o João Carlos, ele faz parte da regional do PSDB. Ele foi presidente durante muito tempo e hoje ele está como secretário. Então ele tem uma influência forte no PSDB da região. Se o João Carlos vai ter um cargo na prefeitura ou se ele não vai ter um cargo na prefeitura, é uma pessoa que a gente vai poder contar para que o Itapiratiba consiga os recursos necessários e continue avançando. Perfeito, Jefferson. Intervalo em comercial e voltamos já dando sequência nesse bate-papo com o Jefferson Franco, pré-candidato do PSDB a prefeito de Itapiratiba. Agora 12:20. Programa Expresso. Você está ouvindo Programa Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da LFM. Estou recebendo aqui o Jefferson Franco, que é pré-candidato pelo PSDB à prefeitura de Itapiratiba. Jefferson, tem mais perguntas chegando aqui para você, mas antes da próxima pergunta, tem uma mensagem aqui do ex-prefeito, né? O João Carlos tá dando os parabéns aqui por estar entrevistando você, tá dizendo que você é gente nova, com novas ideias na política. A política tá precisando de novas ideias, diz aqui o João Carlos, viu? Tá ouvindo a gente, tá? Não sei se tá em Itapiratiba, tá em São Paulo, né? Eu não sei onde ele está hoje, é, não. Mas um abraço, tá ligado. Pra ele aí. E espero um dia receber você aqui, viu, João Carlos? Pra gente poder bater um papo, falar um pouquinho de política atual, falar sobre a cidade de Itapiratiba também. Próxima pergunta aqui, Jefferson, é da Marilza. A Marilza quer saber o seguinte: ela disse que você foi candidato a vereador em Itapiratiba no ano de 2004, onde você teve 28 votos nominais. Depois passou pela prefeitura, sua popularidade em Itapiratiba melhorou, né? Ela quer saber, sua popularidade em Itapiratiba melhorou ou você está sendo pressionado para ser um candidato a prefeito? Olha só, em 2004, eu dava aula de informática para crianças na Guarda Mirim Itapiratiba. Me orgulho tanto disso que você hoje a gente vê. Foi da Guarda, não foi? Chegou a ser? Eu fui presidente da Guarda recentemente. Mas nessa época eu era funcionário da Guarda Guarda Mirim e eu dava aula de informática, de datilografia ainda nessa época, em 2004. Aí hoje eu encontro com essas crianças e tudo adultos, já tem uns casados com filho, né? Então é algo que é gratificante para mim esse período. Então foi nesse período que eu me candidatei a vereador, não tinha conhecimento nenhum de administração pública, não sabia nem como que funcionava as coisas, nem o processo eleitoral não conhecia. Enfim, me candidatei a pedido do grupo do PSDB, a pedido do João Carlos, e o que que aconteceu? No meio da campanha, eles olharam e falaram assim: pô, o Jefferson, ele administra bem. E se a gente colocasse ele para administrar o financeiro da campanha, para ele fazer as prestações de conta, para ele fazer o registro dos candidatos, enfim. Você tem que dar no final da eleição, Antônio Cláudio, poucas pessoas sabem disso, cada candidato tem que fazer prestação de conta. Se você tiver 60 candidatos a vereador, são 60 prestação de contas. Então, eles viram em mim um perfil de alguém que conseguiria ajudar dessa forma. Então, me retirei da campanha e fui ajudar, me retirei da minha campanha pessoal e fui ajudar na campanha do grupo inteiro, ou seja, do candidato a prefeito, que era o João Carlos, e dos outros vereadores todos. Fiquei na parte administrativa da campanha. Talvez por isso, sem tentar querer justificar alguma coisa, talvez por isso apenas 28 votos. Mas enfim, de lá para cá, em 2005, eu entrei na prefeitura com o empenho de aprender, eu tracei essa meta, falei assim, eu quero sair daqui sabendo mais do que eu sei, e para poder ajudar mais do que eu ajudo hoje. E eu fiquei 8 anos dentro da prefeitura, e faz 3 anos e meio que eu estou na prefeitura de Caconde. Eu tenho 11 anos e meio de administração pública. Então o Jefferson de 2004 não sabia se licitação, o que era, nem o termo licitação. O Jefferson de 2016, ele é formado. Eu tenho 3 diplomas de pregoeiro, sou presidente da comissão de licitação por vários anos. Eu fui presidente tanto em Itapiratiba como em Caconde. Tô cursando direito hoje. Enfim, o Jefferson hoje é uma pessoa mais capacitada do que o Jefferson de 2004, com certeza. Se eu tô sendo pressionado, não. Não tô sendo pressionado, até porque eu fiz questão de frisar, eu não sou o candidato, eu sou o pré-candidato. De repente outras candidaturas podem aparecer com legitimidade para que isso aconteça. Eu sou apenas mais um que eu acho que eu posso contribuir para a cidade, e por isso eu dei meu nome, por isso eu tô aqui hoje pra gente conversar. Você aceitou de imediato ou vou pensar? Primeira coisa, eu conversei com a minha família, cara. Eu falei assim, ó, eu chamei minha esposa, a dona Isabel, falei assim, ó, vem cá, dona Isabel, tá comigo nessa ou não? Você falar que não, eu não vou. Eu falei assim, ó, eu vou com você onde você for, você quiser enfrentar, eu sei que você é capaz, a gente tá junto. Então, tendo o apoio dos meus amigos, João Carlos de Oliveira e todo o grupo político, tendo o apoio da minha família e tendo confiança em Deus, é assim que eu vou pra guerra desse jeito. Ó, mais uma perguntinha aqui. Você trabalhou como cargo de confiança na prefeitura por mais de 8 anos. Em 2007 teve um grave problema com licitação de transporte escolar, o que ocasionou a condenação de todos os motoristas a devolver 100% do que receberam, e também com bloqueios de bens por falha na licitação que você comandou, como por exemplo o termo aditivo, licitação direcionada, etc. O que você pode esclarecer a respeito desse seu trabalho na época? Não colocou o nome aqui, Luiz Paulo que mandou. Ele usou o termo direcionamento. Esse eu acho que foi também um problema de entendimento das pessoas que julgaram esse processo. Não tem como você direcionar a licitação de transporte escolar em Itapiratiba, sabe por quê? Só tem eles. Então, quem transporta aluno em Itapiratiba não é uma empresa. É um motorista que ele, com muito suor, ele comprou um ônibus e depois ele teve que montar uma empresa porque não podia trabalhar como pessoa física, e foi lá e montou um CNPJ. Então, você tem lá mais de 10, acho que chega a quase 2 dezenas de empresas, de um ônibus só. Aí você tem 15 linhas, eu não lembro, tá, a quantidade, eu posso errar aqui em quantidade, mas eu vou usar como exemplificação. Você tem lá 15 linhas e você tem 15 ônibus na cidade. Aí você lança uma licitação. Aí o Tribunal de Contas questionou por que, cada uma dessas empresas ganhou uma linha. Porque a empresa não tinha 2 ônibus, a empresa tinha 1. Fazer 2 linhas. Exatamente. Aí falou assim, mas por que não veio uma empresa de fora? O cara não vai deslocar uma empresa de outra cidade para fazer uma linha na estrada rural de Itapiratiba. Então, na verdade, é o povo de Itapiratiba mesmo que estava fazendo essas linhas. Não tem o direcionamento. Tá, vocês não escolheram. Era esse que colocar essa empresa aqui por pagar uma dívida de campanha. Nada disso. Não, até porque. Ali tinha gente que era oposição a gente, tinha gente que era nossos amigos, mas tinha gente que também era nossa oposição. Ninguém fez isso para beneficiar ninguém. Foi aberta uma licitação. Eu tinha lá cerca de 15 linhas de transporte rural e a gente tinha 15 empresas na cidade. Cada um pegou uma linha e eles participaram e fizeram o serviço bem feito. É isso que a população tem. É isso que quem perguntou tem que entender, entendeu? E inclusive na justiça está sendo questionado e explicado isso. Ô Jefferson, toda vez que vem aqui os vereadores do Itapiratiba, o próprio prefeito que já participou, alguns secretários também, uma das perguntas que mais chegam aqui, até estranho porque hoje ainda não chegou, é a questão do emprego. Como é que melhorar a questão de emprego do Itapiratiba, que eu acho que é um problema que Itapiratiba também sofre? E duas questões: emprego e o comércio de Itapiratiba. Como melhorar a questão do comércio de Itapiratiba? A prefeitura pode ajudar de alguma forma? Eu acho que é o seguinte, o Antônio Cláudio, a gente tem o problema de emprego e o problema do comércio, são duas questões que podem se autoajudar. Eu acho que o administrador, ele tem que entender o mínimo de economia local. Por exemplo, hoje a gente tem a lei de licitações, sofreu mudanças, e ela permite hoje que você, vamos supor que eu vou comprar merenda escolar e eu vou gastar uma licitação de R$100 mil para merenda escolar. Como ela ultrapassa 80, eu sou obrigado a fazer pregão. O que a legislação veio para ajudar? Falou assim, então faz o seguinte, pega desse 100, separa 25% desse 100 e compra de microempreendedor, e compra de microempresa. se tiver empate de preço, ou seja, se a empresa que veio de fora, de outra cidade, ela empatar com um fornecedor da minha cidade, eu dou preferência para comprar do fornecedor na minha cidade. Pra quem é da cidade. E o empate é o que eles chamam de empate ficto, ou seja, não é um empate real, é 10%. Então, se o preço da minha cidade tiver até 10% maior do que o cara que vem de fora para vender aqui, eu posso comprar na minha cidade. Você tem o direito de comprar na sua cidade. Eu tenho o direito e talvez até o dever de comprar na minha cidade. Injetando dinheiro que eu estaria comprando de fornecedores de fora, eu injetando esse dinheiro na economia local, eu vou gerar emprego. Porque eu vou pegar o dinheiro da prefeitura e vou dar para o comerciante. Ele vai investir no comércio dele e vai gerar emprego. É algo que vai resolver o problema? Não, mas é um caminho. É um caminho. E o comércio hoje da cidade tem sofrido muito. Porque todos os maiores recursos da prefeitura, que é o grande comprador da cidade, é comprado fora. Inclusive, tem compras feitas fora da cidade, acima de R$8.000, que deveriam ser licitadas, não foram. São comprados sem licitação fora da cidade. Eu faço essa denúncia ao vivo porque eu tenho como provar, entendeu? E dinheiro que eles poderiam ter feito da forma correta, legalmente, e deixado dentro da cidade. Mas você fez essa denúncia para o Ministério ainda não? Ainda não. PSF aqui, tem gente perguntando sobre o PSF. Jefferson, a administração passada que você fazia parte falava que era impossível trazer o PSF de volta. Isso foi tão fácil para a administração atual? Era falta de vontade ou credibilidade junto com o Ministério da Saúde? E quanto à dívida informada de 5 milhões, é fora da realidade. Vocês continuam mentindo aqui, está bravo. E foram condenados a devolver quase 1 milhão. Só não colocou o nome. Tem que sempre colocar o nome até pra gente ter um debate mais sério, pelo menos, aqui. Vamos lá, Jefferson, mas por favor, responda aqui para esse nosso ouvinte. Esse condenado a devolver, ele ainda está falando do processo do INSS. Sim, tá? Isso, lá atrás, então, claro. Já conversamos sobre isso. Quanto ao PSF, eu acho que eles tiveram a decisão de implantar o PSF. Eu só acho que devia fazer da forma correta, Antônio Cláudio. O que acontece? Eu peguei meu carro e estava me dirigindo para cá. Eu passei por um bairro popular e a equipe do PSF hoje, ela está sendo transportada em cima de uma Saveiro. Uma Saveiro, acho que era uma estrada. Tinha uma cerca de 8 profissionais em cima de uma estrada, passando por lombadas e nas ruas. Eu vi isso hoje, eu vi vindo para cá. Então, tudo bem, se eles acham que estão fazendo, que isso foi algo bom que eles fizeram, façam direito. Coloca uma van para transportar o profissional, coloca a caminhonete para transportar equipamento. Eles estão transportando o médico na gabine e os outros funcionários estavam em cima da caçamba. Eu vi isso hoje com meus olhos. Isso entristece. Mas isso não é só Itapiratiba, não. Isso acontece não, em muitas outras cidades. O Kleber Françoso, de Itapiratiba. Gostaria que o entrevistado nos explicasse melhor sobre o João Carlos ser inelegível. Seria isso a causa verdadeira dele não ser o candidato? Se é verdade que ele foi condenado pelo tribunal? Porque a informação que rola lá em Itapiratiba é que ele não é candidato deste ano por estar inelegível. É o Kleber Françoso que fez a pergunta. Eu não tenho essa informação, eu não sei se ele está inelegível, eu creio que não. Eu sei que tem um processo que, de repente, pode tornar inelegível, que é o do INSS, que é justamente isso que a atual administração, para que eles poderiam ter continuado com o processo até a finalização dele, resolveram assumir a dívida para que o processo talvez de improbidade ou inelegibilidade pudesse ser feito de maneira mais rápida. Na verdade, eles têm medo do João Carlos voltar, mas o João não tem essa. Acredito que ele não tem essa pretensão. Interessante como o João domina aqui o bate-papo. Pergunta do Luiz agora. Você, como pessoa muito próxima ao ex-prefeito, acha certo ele investir numa fazenda, isso está dizendo o Luiz aqui, dele, e abandonar a propriedade dele em Itapiratiba? Pergunta até de cunho pessoal aqui, mas qual que é a sua opinião, já que você vai se tornar um homem público, né? Pelo menos pretende. É difícil a gente começar a entrar aí na vida pessoal de pessoas que não, não faz parte da minha família. Enfim, o João Carlos é um grande amigo, admiro ele como um grande homem público. E acredito que o que ele está falando aí está totalmente equivocado, porque eu me encontro com o João Carlos todo final de semana na casa dele em Itapiratiba. Ele não abandonou nenhum tipo de... Não abandonou a residência dele em Itapiratiba, tanto que eu me encontro com ele todo final de semana lá. E ele tem a fábrica em Itapiratiba ainda, onde ele gera emprego. E o fato dele ter uma pousada em Caconde, eu acho que isso aí é livre comércio, né? O PSDB só vai ajudar Itapiratiba se o prefeito for do PSDB? Acredito que não. Até uma das bandeiras levantadas pelo Alckmin é que ele ajuda todos os municípios independente de partido. Nesses 4 anos, como utiliza prefeito, o PSDB ajudou de alguma forma Itapiratiba? O João Carlos interviu em alguma coisa para o bem de Itapiratiba? Então você veja bem, Antônio Cláudio, é complicado, porque o mesmo o governador dizendo o seguinte, falou assim, ó, eu não quero ver partido, o governo do estado está à disposição de todas as prefeituras do estado de São Paulo. Mesmo assim, ninguém foi atrás, entendeu? Não conseguiram, por algum motivo, não conseguiram recursos suficientes para Tapiratiba. Quanto ao João Carlos, ele esteve trabalhando na Secretaria de Habitação durante muitos anos, depois que ele saiu da prefeitura. Ele estava trabalhando lá, nunca foi visitado, a prefeitura nunca foi na Secretaria de Habitação pedir uma ajuda, um auxílio ali de recurso, entendeu? Então é difícil a gente falar assim, por que você não deu? Poderia perguntar também para a tua administração, por que você não pediu? Né? Enquanto ficar esse jogo, quem perde não é a população? Então, mas o governo do estado está lá, é isso que eu estou falando, tem que morar em São Paulo, tem que ir lá todo dia, bater na porta e lutar por verba, a gente não vê eles fazendo isso. Uma outra coisa que eu queria falar, só a título de esclarecimento, que toda época de eleição começa a chegar os fakes, né, no Facebook. Então, pessoal aí, da mesma forma que eles fazem no Facebook, por favor, vamos colocar o nome real, ou colocar o nome aí, porque... Não tem como eu verificar se é real. Por exemplo, o Clodoaldo aqui, eu cobrei dele não ter colocado o nome, sim, ele mandou aqui que é Clodoaldo. Não sei se é, mas vamos lá. O Clodoaldo falou assim que você não respondeu sobre o PSF, né, questão da saúde lá. Vocês diziam, né, na época, o grupo, né, do PSDB dizia que era impossível trazer o PSF de volta. E isso foi tão fácil para a administração atual. Por que que vocês diziam que era o que era tão difícil e foi fácil, de acordo com o Clodoaldo, se é que é Clodoaldo, está fazendo a pergunta aqui? Não, realmente, eu não... Essa tentativa de trazer o PSF para Tapiratiba, eu não me recordo na época as dificuldades que houveram. Mas houve dificuldades, talvez foram transpassadas nessa administração. Amém. Só peço que façam direito, transporte o pessoal na van. Ô Jefferson, vamos falar então da atual administração. A gente está com o tempo quase já que esgotado. Estou gostando bastante do papo, mas infelizmente é o tempo, né? Rádio é assim. Ô Jefferson, o que você me fala da atual administração? Qual que é a tua visão da atual administração? Claro que você, provavelmente por ser um concorrente, um adversário político, vai ver os lados negativos, né? Os pontos negativos. Mas eu gostaria que você fizesse uma avaliação com bom senso, com critério, deixando um pouquinho as paixões políticas de lado, e avaliasse o que tem de bom e o que tem de ruim na administração, claro, na sua visão. Então, rapaz, a visão do Jefferson hoje da administração é a mesma visão da população. Se você chegar de carro hoje em Tapiratiba, é a visão que você vai ter da administração. A cidade está toda suja, esburacada, a água, como nós já falamos aqui, sai na torneira toda, um barro é o que tem sido entregue, e isso é o que a gente vê, é o que está visível. Eu não sei te falar hoje financeiramente da prefeitura como que ela se encontra, eu não estou lá dentro. Eu não sei se as dívidas estão sendo pagas, se estão sendo acumuladas, dívidas de curto prazo. O pessoal chega e fala assim, tá me devendo desde 2013, mas não tenho como confirmar isso, então não posso fazer uma denúncia da qual não tenho provas. Então, eu não sei como está a administração financeiramente e internamente, mas externamente é o que está aí para todo mundo ver. É só dar uma volta na cidade, Antônio Cláudio, é terrível. A gente falou, começamos com água, vamos terminar com água. Sabesp não seria uma saída para solucionar o problema da água de Tapiratiba? Eu fiz essa pergunta para o Tiliza aqui no final do ano passado, eu acho, quando ele esteve aqui comigo. Sabesp sempre é um assunto muito polêmico. Você fala Sabesp, o pessoal arrepia, tá? O que acontece? Foi tentado trazer a Sabesp uma época em Tapiratiba, eles inclusive se comprometeram a pagar por isso, ou seja, a Sabesp daria uma quantia em dinheiro para a prefeitura e assumiria a água. Isso foi rejeitado na Câmara. Tem pessoas que dizem que tinha até um abaixo-assinado, enfim, para não ser colocado a Sabesp. E a partir desse momento, a Sabesp virou um assunto proibido. Você falava Sabesp, os vereadores pulavam. E aí passou na outra legislatura, a Câmara de Vereadores chegou a promulgar uma lei dizendo assim, fica proibido trazer a Sabesp para Tapiratiba. É uma lei que, tipo assim, na administração pública, você só pode fazer aquilo que é permitido por lei. Então não precisa fazer uma lei proibindo, né? Fica proibido, foi a autoria do Tilapinha. Fica proibido trazer a Sabesp para Tapiratiba. Hoje, na situação que a água da cidade está, talvez a Sabesp não tenha nem interesse, para falar a verdade, porque na crise que a gente se encontra e na situação real dos equipamentos hoje da prefeitura, talvez eu não teria nem interesse da Sabesp, mas dá para resolver sem Sabesp. A curto prazo, pelo menos essa questão da sujeira, da água, consegue resolver? Consegue resolver. É aquilo que eu falei. Conseguimos o recurso para fazer a ETA. Tá, o recurso não vem. Vamos imaginar, o recurso não vem. Não adianta. A Dilma não vai mandar recurso para Itapiratiba. É questão de saúde pública. Tem outras preferências. É questão de saúde pública. Não tem como não vir. Não tem como não vir. A água de Itapiratiba hoje é questão de saúde pública. O que está acontecendo? Veio uma prima minha me falar que ela estava tomando banho e ela saiu do banheiro toda melada. Ou seja, não tá, a água não está servindo nem para poder tomar banho, quem dirá ser consumida. Então, é de saúde pública, é de primeira necessidade. E é o comprometimento maior que a administração que assumir a prefeitura na próxima eleição tem que assumir com a população. Em cada campanha, né, dependendo de cada cidade, tem um tema que domina o debate político em época de campanha política. Até Piratiba esse ano vai ser água, não vai ter outro assunto? Ou você acha que outro assunto talvez surja durante o debate? Eu acho que a água vai ser um grande tema assim na campanha, até porque é o que mais, é o que chega na casa, né? É o que a pessoa recebe na casa dela. Mas tem outras coisas, por exemplo, a gente não tem tempo para falar sobre isso, mas educação em Itapiratiba. A Prova Brasil faz ela mede a interpretação de texto e compreensão de texto dos alunos. Sim. Eu até queria trazer uma notícia boa para Guaranésia. Guaranésia foi medido e ela conseguiu uma nota de 6.6. De 66%, perdão, conseguiu 66% dos alunos. Agora da está muito bem avaliado. Está muito, né? Bem, 66% dos alunos em português tem compreensão adequada do texto que ela lê. Olha que coisa bonita. Guaxupé, 65%. Aí você vai para Mococa, 62%. Caconde, 55%. Aí você chega em Itapiratiba, você tem 47%. Então, tem muita coisa a ser tratada, tem muita coisa para ser consertada. De repente, num próximo bate-papo, a gente... E educação também é algo que não se conserta em 4 anos, né? É um planejamento, planejamento a longo prazo. O Guaxupé, por exemplo, está aí há 12, 13 anos fazendo. Eu falei 13, o pessoal do PT já deve ter comemorado o Guaxupé, mas começou realmente com o pessoal do PT lá atrás em Guaxupé e hoje... Sabe por que tem que ter um compromisso com o planejamento? Nós fizemos um planejamento para melhorar a água de Itapiratiba, ele foi interrompido. Então não adianta se planejar 4 anos, tem que planejar 15, 10. E os políticos têm que entender isso. Jefferson, muito obrigado, adorei bater o papo com você. Espero receber mais vezes você aqui, viu, no programa, tá joia? Boa tarde para você, Antônio Cláudio. Um abraço para todos os nossos ouvintes aí. Intervalinho comercial e a gente volta já falando da Moto Romaria, que sai aqui de Guaranésia no próximo dia 16 com destino à Aparecida do Norte. Programa.